Parou. Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. Ei, você aí, tá pensando que seu som é bom? Sacode de novo. Aumenta aí, mané, que o seu som não dá nem pro começo. Sacode de novo. Sacode de novo. Parou. Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. Sacode de novo. Vem para rachar, mané. É o DJ Daniel Vídeos. Sacode de novo. Caramba, DJ Daniel Vídeos. Tá demais, hein? Sacode de novo. Parou.